que te expulsei. Mas como vou deixar você se eu te amo? Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Amor, amor. Amor, amor. Meu amor, eu amo você. Mas como vou deixar você se eu te amo? Amo, amo, amo. Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber.